Always. Boa noite, sejam bem-vindos a mais uma emissão da Mosca. Ficamos com a música de Carly Rae Jepsen, que, como é sabido e amplamente divulgado neste programa, lançou um novo disco ontem, sexta-feira. O disco chama-se Dedicated, tem 15 faixas e... Enfim, não tive ainda tempo para me familiarizar com ele, mas estou muito contente com esta notícia. Entretanto, saíram outros discos, saíram até discos que não deviam ter saído, já falamos mais disso daqui a pouco, mas sim, Carly Rae Jepsen, uma das piores notícias foi saber que não vem ao Primavera juntamente com Charlie XCX. Uma das boas notícias é que este ano mais uma vez vamos estar no nosso Primavera Sound a fazer a cobertura do festival. E esta canção que ouvimos tem o nome de Everything He Needs, da autoria de Carly Rae Jepsen, e é um disco delicioso, como ela também deliciosa. E pronto, espero que tenham gostado. O meu nome é Alexandre Pinto, sejam mais uma vez bem-vindos a mais uma emissão da Mosca. Para hoje temos algumas coisas bastante arriscadas para ouvir, mas estes primeiros minutos vão ser dedicados ainda à música pop. Eu sinto que o meu microfone não está muito bem. Não sei. Vamos seguir com Lizzo, que tem um disco novo cujo nome é 'Cause I Love You. E vamos ouvir a canção Juice. Eu espero que isto seja só do meu lado, mas estou a ouvir-me muito mal. O disco nome de 'Cause I Love You, canção Juice de 2019. E logo de seguida, o novo álbum de Tyler, The Creator, tem o nome de Igor, e é com ele que vamos ficar a seguir. E ficamos então com Juice, de Lizzo. Até já. Yeah. Ficamos com a música de Lizzo e infelizmente apercebo-me agora que não entramos no ar, portanto ninguém está de facto a ouvir o que está a passar neste momento. É uma pena porque já perderam duas belíssimas canções, primeiro Carly Rae Jepsen e depois Lizzo, e possivelmente vão perder grande parte de uma das canções que avançamos do disco de Tyler, the Creator, Igor. É o sucessor de Flower Boy, que saiu, penso eu, no segundo semestre de 2017, portanto um ano e meio, quase 2 anos após esse disco, Flower Boy. Não ouvi ainda todo, foi uma das novidades de hoje, juntamente com o novo disco de Flying Lotus, que só sairá para a semana, mas que já o tenho, e que, por respeito, não vou passar. Mas ficamos com este novo de Tyler, the Creator. Esta é a última faixa do disco. Penso que terá a colaboração de Pharrell Williams nesta faixa em particular, mas noutras estão alguns nomes conhecidos e também amigos de Tyler, nomeadamente, por exemplo, Frank Ocean. E é com ela que vamos chegar. Pareceu-me, do pouco que eu vi, que está a arriscar um pouco mais na produção. Por outro lado, também se nota que ele está talvez mais confortável a cantar e a tomar mais conta da sua música, a desprender-se um pouco daquela matriz muito fixa do hip-hop. E ficamos então com Are We Still Friends, da autoria de Tyler, the Creator. Espero que gostem e eu volto já de seguida. Até já. Don't say goodbye, smell you later. Nah, I can't. I don't wanna end the season on a bad episode. so nigga, bouncing in all things, and you don't know how you fall. Your power is drained, so you cannot go through walls. You're caught in this matrix, don't know where you play it. You made it to be your favorite, you make it your friend. Ficamos com a nova música de Tyler, The Creator, do seu novo disco, que saiu hoje. Chama-se Igor, e ouvimos a sua última canção, Are We Still Friends. Nota-se a tal vontade de Tyler estar mais heterogéneo nas suas capacidades e produções musicais. Bem mais longe daquele registro pesado de hip-hop e agora... Enfim, a abraçar outro tipo de sons. É interessante e é bonito. Imagino que fará belíssima companhia na próxima semana este disco de Tyler, The Creator. Parece-me que agora sim estamos em direto para a Rádio Lisboa. Desculpem, mas houve um pequeno problema de ligação. Perderam já belíssimo disco novo de Carly Rae Jepsen e uma belíssima canção de pop de Lizzo. E agora ficamos com Tyler, The Creator, ouvimos em fundo o Earthquake e seguimos com mais música de 2019. Vai ser esta um pouco atuada, pelo menos nesta parte inicial do programa. Depois temos algumas experimentações selvagens para ouvir. Ficamos agora com a música nova de Holly Herndon, que é uma artista que tenho vindo a acompanhar há já algum tempo. E sua música insere-se naquele muito curioso e apetecível espaço de música muito ligada ao conceito de digital, de internet, talvez inserida numa linhagem onde poderíamos incluir, por exemplo, James Ferraro e Onetrix Point Never. No entanto, parece-me que neste disco ela está mais dada ao formato de canção e acaba por o resultado ser algo interessante. Embora me pareça, por exemplo, talvez ter-se-á aproximado porventura involuntariamente do que Julia Holter já fez, por exemplo. Mas ficamos com duas canções deste disco, creio que uma delas é o single, tem nome de Swim, e depois vamos ficar com uma outra faixa que tem o nome de Fear, Uncertainty, Doubt. Despedimos-nos de Tyler, The Creator, e vamos para Holly Herndon, e ouvimos primeiro Swim. Sejam bem-vindos, quem apenas chegou agora, provavelmente todos, a não ser que já estivessem a ouvir em podcast 4 meses depois. Até já. ficamos com este primeiro avanço do disco de Holly Herndon. Vamos seguir já para Fear, Uncertainty e Doubt. Mas há um pormenor que me escapou quando introduzi este disco. Holly Herndon trabalhou de alguma forma com uma espécie de inteligência artificial. Inteligência artificial que está também presente nas músicas, portanto, acaba por ter alguma influência até no processo composicional. Não sei em que medida, vou procurar algumas entrevistas a ver se me esclareço, mas podemos adiantar com alguma certeza de que isso aconteceu e que não foi apenas um trabalho de composição por parte dela. Houve também alguma programação, algum input por parte de uma entidade criada digitalmente também. Seguimos com Fear, Uncertainty, Doubt, mais música de Holly Herndon, e depois vamos para outros sítios. Até já. Ficamos com a música de Holly Herndon, o seu disco novo tem o nome de Proto, creio que já tínhamos ouvido por aqui, mas ficamos assim com mais música nova da sua parte. Seguimos agora com mais música de 2019, tem sido uma constante ao longo desta emissão, e desta vez vamos para a editora Room 40. Já agora, o disco de Holly Herndon foi editado pela 4AD, mas este é da Room 40, que, salvo grosseiro erro, é a editora de Lawrence English. E o disco é da autoria de Ai Yamamoto, uma artista japonesa radicada na Austrália. E este disco é, na verdade, um EP tem o nome de Remembering, e são composições simpáticas, interessantes, até algo ligadas, pelo menos, à luminosidade da música pop. E vamos fazer uma breve passagem por isto, depois mais música de 2019, e creio que só no final é que voltamos à contemporaneidade. Portanto, Ai Yamamoto com Freaky Sneakers é a proposta para agora. Estão a ouvir a mosca, muito obrigado por estarem desse lado. Eu volto já de seguida. Até já. Ficamos com uma muito curiosa composição por parte de Ai Yamamoto. Poderíamos chegar com mais uma, e eventualmente isso vai acontecer. Relembro que estamos a ouvir o seu EP Remembering. Foi lançado este ano pela editora Room 40. E vamos seguir agora com a última, que tem o nome de Shining Freckles, e parece-me que com guitarra de David Spall. Faço ideia quem seja. E depois disto vamos, de facto, para outras paragens. Música de Ai Yamamoto, com a colaboração de David Spall. Até já. Thank you. Ouvimos uma música final de Ai Yamamoto. O disco tem o nome de Remembering, é de 2019. E as duas faixas que ouvimos tinham o nome de Freaky Sneakers e Shining Freckles. Foram duas faixas, esta última com guitarra da autoria de David Spall. E seguimos com um muito simpático grupo, que creio terá passado em paredes de couro no ano passado, mas este é o seu novo disco, que tem o nome de UFOF. São os Big Thief, e vai ser a nossa última incursão pela música pop, em sonoridades mais acessíveis, podemos assim dizer. É uma belíssima canção, tem o nome de Open Desert. E depois vamos para o ano de 1982, salvo erro. Ficamos com os Big Thief, e até já. Ficamos com a música dos Big Thief e agora sim vamos passar para algo completamente diferente. Vamos ouvir a música de Michael Shi, que é um músico, já morreu há alguns anos, E este disco foi entretanto reeditado em 2019, no presente ano, eu creio que o original é de 1982. Informação que eu vou confirmar entre faixas. Mas sim, exato, confirma-se, é 1982. Vamos ouvi-lo a tocar um instrumento criado pelo próprio, a partir de uma mesa, aliás, uma porta velha, 17 cordas, pauzinhos, de comer. E depois alguma eletrónica, que faz com que o instrumento seja amplificado. A história é interessante, a história dele é interessante. Pelos vistos, vendeu tudo o que tinha para perseguir um sonho de vida nómada. Depois apercebeu-se que vendeu também o instrumento, então teve que criar o seu próprio. E é isto. Vamos ficar com duas amostras do disco, que tem o mesmo nome que ele. E ficamos primeiro com Carrie e depois com Guitar Number One. Talvez as ouçamos de forma ininterrupta. E eu volto de seguida para mais coisas. Até já. Thank you. Bom, ficamos com a música de Michael Oshii. Relembro que ouvimos Carrie e Guitar No. 1. O disco é de 1982. E agora, para terminar a missão, vamos dedicar os últimos 15 minutos a um artista em particular que tem o nome de R.I.P. Heyman, que lançou um disco este ano. Mas cuja descoberta feita por nós vai começar por um outro trabalho de 1995. Perdão, chama-se On the Way. O que acontece é que R.I.P. Heyman teve uma experiência de quase morte, uma arritmia, julgo eu, e por algum motivo, por alguma sorte, conseguia lembrar-se desse momento. E, enfim, não chegarei ao ponto de dizer que o tentou replicar, mas esta peça é obviamente inspirada nesse momento. Tanto assim é que está explicitamente na capa do disco, que data de 1995, creio eu. Vamos ficar com um pouco desta composição e depois vamos para o tal trabalho contemporâneo de R.I.P. Heyman. E vamos ver. E não tenho a certeza se isto vai soar muito bem, porque nesta mesa tenho este problema e é possível que a música esteja um pouco baixa. No entanto, vou ler-vos o início do. O que está na capa do disco, aliás, e vamos atacar On the Way, não necessariamente no seu início, mas apanhamos uma parte já a meio para. Está, isto é um pouco irritante, mas diz na capa: How does death sound? Do our senses survive our passing? Can we hear eternity? Is there an audio afterlife? Is there a celestial sound in the beyond? How can we know? I recently had a dangerous heart arrhythmia that cast me into a near-death vision. In a hospital emergency room, I was a dispassionate viewer of the frenzy from above as I felt free of my body. I did not want to return to the pain and stress below. ficamos com um breve excerto da música de R.I.P. Heyman, o disco On The Way de 1995, e até ao final da emissão vamos ouvir um outro trabalho que é deste ano, mas que recupera uma série de gravações dele, que foram compostas agora num outro disco que tem o nome de Dreams of India and China. São field recordings e outras gravações. Cada faixa tem 20 minutos, faltam apenas 7 para o final da emissão. Portanto, o que vai acontecer é que vamos ouvir eventualmente a parte 1, eventualmente também a meio, para não nos cingirmos ao início. E aproveito também para me despedir. O meu nome é Alexandre Pinto. Ficaram com mais uma emissão da Mosca. Muito, muito obrigado por terem estado desse lado e pela companhia. Temos o blog em ocoprofago.wordpress.com e ainda o Patreon em patreon.com/amosca. Eu volto para a semana com mais uma emissão em direto. Nesta altura, é a altura de maior, enfim, atividade académica, portanto, eventualmente as emissões vão voltar a sofrer um pouco, mas pelo menos a da próxima semana está totalmente garantida. Uma vez mais, muito obrigado pela companhia. Eu volto para a semana. Um enorme abraço. Ficamos com Dreams of India and China, Part 1, da autoria de R.I.P. Heyman. E até breve. Até já.